Da minha voz, da altura da minha voz. Ah, tá. Ok? Do lado direito. Do lado direito? Direito. É. Fala. Quer ver? Faz um Ah, teste. tá. Eu vou falando aqui, você vai abaixando ele aí pra ver se a voz some. Então, desse lado direito, Aham, você controla isso. o volume da voz que você ouve. Então, Eu consequentemente, esse é o seu já retorno. baixei, já Não é isso? aumentei. Aham. Você viu, sumiu a Ok. voz e apareceu. E lá embaixo está escrito Uhum. geral, né? Isso. Qual o tema que você está usando? Qual o tema que você está usando? Usa o tema. É o preto Usa aqui, o deixa eu olhar aqui. tema. É o black. Acho que é o jogo. Usa o jogo. Usa o jogo. Para ficar mais claro. Deixa eu olhar Ficou aqui. mais claro? Jogo. Ele é esverdeado. Tema jogo, só Aham. clicar. Tema jogo. Uhum. Ok. Ficou. Tema jogo. É, não, né? Ele fica meio. Fica cinza. Fica cinza, né? Já arrumei. Já Ah, não, não, não arrumei. é esse não. Não é esse não. É o gelo. Não, também não. Não é Você o tá meio gelo. Deixa eu daltônico, ver mas qual tudo que é. bem. A Ah, gelo. é o. Desculpa, é o plano. É o plano. Plano. Vulcânico? Não. Plano. Ah, tá. Tema Cinza. plano. Sei. Fica cinza. Ele fica bem Sim, claro. sim, Tá sim. vendo? Ok, já coloquei. Então vamos lá. Por que você está respondendo tantas vezes? Aham, Tá chegando uhum, estou. atrasado? Ah, então. Então não vai adiantar. Conta aí Porque e vamos você começar está a música. perguntando Vamos lá, muitas canta aí. vezes. Conta aí, qualquer um.